Não sou poeta, nem quero ser. A canção eu fiz pra sobreviver. Coração aperta, canto pra respirar. Toco minha viola pra poder sonhar. Pra poder sonhar sempre. Pra poder sonhar. Pra poder sonhar. Pra todos os amigos. Pra poder sonhar. Não é fácil, quem dera fosse tão prático. Seguir nosso caminho e deletar todos os fracassos. Tempo passa, mas não paga o rastro da caminhada. A vida que é sofrida, a camiseta que é suada. Várias noites, vários dias, além de simples MC. Fazendo valer cada segundo a razão de estar aqui. Não é fácil suportar os pensamentos em contramão. Só as batidas e a caneta que ameniza a solidão. O mais simples pra você, talvez do que se mais queria. Ter um amigo do seu lado incentivando a correria. Sem papo de laurinha, o sentimento em secreto. Deus me fez dar valor em cada linha do meu caderno, fez enxergar que só depende de mim. Que se tudo aconteceu, fui eu mesmo que quis assim. Não, por opção, foi bem mais do que crescer pra entender. A música, o resgate, relíquia da minha vida. Vou seguindo firme e forte no compasso da batida. Superando cada linha só assim pra se crescer. Respeitando cada passo, fazendo por merecer. Cada um, assim sempre vai ser. Depende do seu empenho pras coisas acontecer. Cada um, assim sempre vai ser. A diferença é. Das horas passar, e eu tomando uns café preto. A batida nos fones, uma explosão de sentimento. 6 horas da manhã, todo dia acorda cedo. 2 horas pra trampar, mas pro rap sempre dá tempo. Viajando naquele beat, botando os fardos de açúcar. 12 horas de trampo, e a mente respira a música. Vendo a família e os casal, e um sol de 40 graus. Mas tá nós, tá humilde, trabalhando na moral. Bom assim é bom pra mim, cê ter foco na missão. Não é tu curtir minha sozinha e vou morrer na solidão. Tô vivo pra vida, aprendendo a cada dia. Que só eu posso mudar, que a luta pode ser vencida. Sempre acreditei que esse dia ia chegar. De me sentir novamente com a vontade de alcançar. É supremo meu respeito e só o tempo vai dizer. Só pra entender. A música, o resgate, relíquia da minha vida. Vou seguindo firme e forte no compasso da batida. Superando cada linha só assim pra se crescer. Respeitando cada passo, fazendo por merecer. Cada um, assim sempre vai ser. Depende do seu empenho pras coisas acontecer. Cada um, assim sempre vai ser. A diferença. É isso aí. A canção eu fiz pra sobreviver. Melhor do que alguém, só quero fazer a minha, mostrar um pouco do que sei. Várias coisas, então é nóis, agora.